Quer viver a minha vida, faz 100 mil sem esforço. Se eu quiser, ela deixa eu pôr no osso. Não só é uma droga, geral quer sentir o gosto. Todo mundo quer andar com o que eu tenho no pescoço. Então cuidado pra não se cegar. Que fica encarando o sol, não vai te ajudar. Todo mundo quer ser estrela, mas não tem lugar no sol. Que o tuê já tá por lá. Então vem, vem balançar sem enganação. O sonho, vou roubar tua alma até o fim da canção. No show cantei morte do autotune, ela rebolou bundão. Não fez sentido, mas que bela visão. Vai ter que ser pro coração, são. Tô mandando um salve pros irmãos, pra aqueles que nunca vacilaram na missão. Ontem era balão, hoje nós só fuma verde num carrão, yeah. Hoje o trap faz dinheiro de... Tô transando no canto ao som de Kennedy, yeah. Foda-se, odeio o Hennessy. E a maioria desses trappers são os mini-me, ey. Tu é do caralho. Quem não é tu é, carta fora do baralho. Chama tu exara que quer ficar tu exara. E quem não tá com nós pode ir pra casa do caralho. Comando, chegando pra acabar com teus planos. Na melhor de reca, ela faz a melhor do ano. Mas eu não falei que o meu corre era insano. Cê não quis botar fé, agora cai de boca e vem chupando. Que nem um vetinho, um passinho não dá. Não adianta chamar a polícia porque eu não vou parar. Eu tô no 085, site ganja. Compreendoso e rebaixado de rolê na beira-mar. Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração, são. Tô mandando um salve pros irmãos, pra aqueles que nunca vacilaram na missão. Ontem era balão, hoje nós só fuma verde no carrão, yeah. Faz dinheiro de... Tô transando no canto ao som de Kennedy, yeah. Foda-se, odeio o Hennessy. E a maioria desses trappers são os mini-me, ey. Tu é do caralho. Quem não é tu é, carta fora do baralho. Chama tu exara que quer ficar tu exara. E quem não tá com nós pode ir pra casa do caralho. Faz o Kennedy, para com essa aí. Faz o Kennedy, faz o Kennedy. Essa é pra quem tá querendo jeans. Faz o Kennedy, yeah. Bola um back pra mim, faz o Kennedy. Faz o Billie Jean, faz o Kennedy. Essa é mais uma do seu queridinho. Faz o Kennedy, diretamente do 086. Faz o Kennedy, vem botar no passeio. Faz o Kennedy, o verde com o V. Faz o Kennedy, ela quer se dar pro duezinho. Faz o Kennedy, yeah. Faz o Kennedy, yeah.